carnaval é bom, meu bem. Não há nem pode haver igual. Sorrir, folgar, saber amar, só mesmo vindo carnaval. Ai, a flor, não sei brincar sem teu amor. Vou me matar. Ai, a flor, não sei brincar sem teu amor. Vou me matar. Vingar de ti, meu bem, quero provar que tenho valor. Vou te deixar, não posso mais sofrer por tua causa, ó flor. Ai, ó flor, não sei brincar.